imigração e o desenvolvimento regional. No século XIX e parte do século XX, as regiões Sudeste e Sul receberam grande número de imigrantes de vários países. Estes imigrantes trouxeram novas técnicas de trabalho e desenvolveram novas atividades econômicas. Os italianos, por exemplo, no Sul, instalaram indústrias de vinho. Os alemães, de cerveja. Os japoneses, na região Sudeste, trabalharam na agricultura, produzindo verduras, frutas e flores de ótima qualidade. Foram também os japoneses que desenvolveram a produção de frango e ovos. Responda. Confira suas respostas. 1. Como os imigrantes ajudaram a desenvolver a economia brasileira? Com novas técnicas de trabalho e novas atividades econômicas. 2. Quem desenvolveu a produção de vinho no Brasil? Os italianos. 3. E a de cerveja? Os alemães. 4. O que os japoneses desenvolveram? Desenvolveram a produção de verduras, frutas, flores e frango.